mexer-se a tua terra, o cantinho do teu lar. Quantas mágoas te consomem, não choras porque és um homem, e é feio um homem chorar. Quantas mágoas te consomem, não choras porque és um homem, e é feio um homem chorar. Por isso a guitarra amiga nunca abandona o soldado, transforma a dor em cantiga que é o seu fado. E dizem tão plangente, com orgulho e altivez, que o mais valente ao soldado português. Quando à noite na caserna, à luz triste da lanterna, nessa meia claridade, parece uma voz distante, um segredo de uma amante, o carpir de uma saudade. Parece uma voz distante, o segredo de uma amante, o carpir de uma saudade. Tu foste, ó guitarra querida, quem inspirou o soldado a dar pela pátria a vida que é o seu fado. E nas horas de incerteza, minha doce companheira, tu és o hino, és a bandeira portuguesa. E nas horas de incerteza, minha doce companheira, tu és o hino, és a bandeira portuguesa. Mãos negras do trabalho, melhor da gente humilde, o seu melhor brasão, são quem maneja a serra e quem punha o malho, são quem esbrava a terra e quem semeia o pão. Mãos queimadas pelo sol, das cepas dos trigais, tingironas de mosto, as dornas dos legais. Andaram na montanha a derrubar pinhais, nas galeras de sonho atravessaram o mar. Ter as mãos sujas do trabalho é ser alguém, o que só pode acontecer aos homens são. Tenho as mãos sujas, que me importa, ainda bem. Leão tem coragem de sujar com um dia as mãos, mãos sujas dos metais e do carvão das minas, mas que sabem rezar ao toque das trindades. Mãos que na rocha negra e áspera das ruínas ergueram catedrais, aldeias e cidades. Que um dia na França, olhando a pátria mãe, pegaram num clarim, tocando a unir fileiras, andaram arranhando a terra de ninguém. Amassaram com sangue o barro das trincheiras. Ter as mãos sujas do trabalho é ser alguém, o que só pode acontecer aos homens são. Tenho as mãos sujas, que me importa, ainda bem, mas ai de quem? Não tem coragem de sujar um dia as mãos. Tenho as mãos sujas, que me importa, ainda bem, mas ai de quem? tem coragem de sujar onde as mãos. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Esse fado dá volta à alma e faz um canto menos só. Troca essa dor por algo melhor, mesmo que seja em tom menor. Sacode o medo que traz preso à alma e atrasa o teu andar. Tens onde ir que esse teu canto ainda tem tanto para dar. Pode até ser um dia sem sol e a noite sem lua, mas Lisboa sem o Tejo fica nua. Podem dizer que o fado perdeu a cor dos seus pais, mas o fado, meu país, não morre mais. Será defeito não ter o jeito feitio da tradição. Será tão diferente quando se sente só tem voz o coração. Canto outra história, faço a memória, a minha medida, mas tudo é tão igual. Que importa o tempo se é sentimento, senhores, é tudo Portugal. Lisboa sem o Tejo fica nua. Podem dizer que o fado perdeu a cor dos seus pais, mas o fado, meu país, não morre mais. Não lá ser, chegamos ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Hoje vamos embora, mas amanhã cá estamos de volta. Quero desde já deixar-lhe aqui a sugestão de passar pela nossa página de comentários em www.radioantenaweb.info ou então mandar-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com, que são duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Pode deixar o seu pedido, a sua dedicatória, pode fazer o seu coração palpitar ou a sua alma encher-se de emoção. Conto consigo aqui amanhã para mais um Diga Lá ao Senhor Fado, para juntos ouvirmos um pouco mais deste tesouro português. Vamos terminar com Os Velhos Amantes, um tema de Mísia, e terminamos definitivamente por hoje, mas só por hoje, porque amanhã cá estamos outra vez, com Fado Preto, na voz de António e Marta Dias. São dois temas para acabar este seu Diga Lá ao Senhor Fado. Amanhã conto consigo, desde já. Desejo-lhe uma ótima tarde, um dia repleto de tudo o que é bom, boas energias e muito positivas. Fique bem, até amanhã. Aventura. Ai,

altura vai condição. Busca sorte na desgraça, busca amor na solidão. Terra longe, mar salgado, vida dura vai condição. Busca sorte na desgraça, busca amor na solidão. Mas preto, preto, preto é de verdade. Preto de criança, preto de saudade. Preto é que é da terra, preto é quem sabe. Preto, preto, preto.